Bom, a conclusão que eu cheguei aí, com essas mudanças que Deus fez aí na vida do Tiagão, é que sem dúvida Deus é mais, só Deus é mais mesmo. Porque, indubitavelmente falando, ele foi 100% de mudança aí. Não chegou ao 100% ainda, mas ele tá buscando isso aí. E tá servindo de grande exemplo para nós aí. Quem quiser buscar uma melhora aí, procura Deus. Só ele é mais. É mais que os Corolla, os Cayenne, os Camaro. Mais deslumbrante que o circo de Soleil e seus palhaços. É mais que o vinho bom das melhores adegas. Mais que um final de semana jogando num cassino em Vegas. Mais que um cruzeiro de luxo pelo Uruguai. Mais do que se hospedar num hotel 7 estrelas em Dubai. Mais que esquiar em Bariloche. Mais valioso que os malotes de qualquer carro forte. É o GPS, perfeito, não indica o caminho errado. É mais seguro que a segurança dos carros blindados. Mais que granada, fuzil, pistola. É mais que os quilos de crack. É mais do que ser o craque da bola. Mais que o Oscar, o Grammy, a Jules Rimet. É o amigo mais leal, não abandona você. Na saúde, na doença, alegria, na depressão. É ar no fundo do mar, é luz na escuridão. Deus é mais que diamante, rubi, esmeralda. Bem mais que o prêmio da Mega Sena acumulada. Dinheiro, ideia vai e volta. É sempre dinheiro que estimula a guerra e faz parceiro matar parceiro. Filho planejar a morte do pai, vir herdeiro. De Lucifrão, quantos cara bons se corromperam. E majestosamente Deus perdoa quem se arrepender. Não aprova o que cê fez de errado, mas não deixa de amar você. Porque ele é mais que orgulho e rancor. Mais que o choro de quem perdeu e a soberba de quem ganhou. Mais que Bill Gates, Fidel, Saddam, Obama. Mais que os discípulos que seguem os preceitos de Osama. Bem mais que reis, rainhas e reinados ilusórios. Mais que os sheiks milionários e a indústria do petróleo. É mais que o popstar que se tranca nos camarim. Tá sempre lá pronto pra atender tanto a você quanto a mim. Deus é mais, Deus é mais que o ouro e a prata. Ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz. Deus é mais, Deus é mais que o ouro e a prata. Ele que tem que comprar, tem que ter. O consumismo seduz em tempos que o dinheiro tem mais seguidor que Jesus. Infelizmente pro mundo você vale o que você tem, né? Mas pra Deus o mais importante é o que você é. Seu caráter, rapaz, vale mais que um Chrysler. Seu testemunho é mais valioso que as Harley. Tudo que o mundo dá, tudo que ele oferece, não dura, quebra, enferruja, apodrece. Deus é mais que qualquer bem material que possa ter. Mais que as telas de LG, de LED, em 3D. Ele é incomparável, inconfundível, inacreditável. É o Deus do impossível que te dá liberdade enquanto o homem constrói prisão. Te dá paz quando o homem propaga a destruição. Quando o homem te menospreza, Deus te dá atenção. Quando o mundo te vira as costas, ele te estende a mão. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Deus é mais, Deus é mais que o ouro e a prata. Ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz. Deus é mais, Deus é mais que o ouro e a prata. Ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz.